meus pecados eu me achego a ti. Sem ter o que ofertar, eu clamo a ti. No mundo sem valor, eu busco a ti. E mesmo em meio à dor, adoro a ti. Eu não vou me esconder nessas lágrimas de aflição. Jesus, me encontre, vem me salvar. Faz-me limpo, faz-me santo. Eu nasci só pra te amar. Vem tua vida em mim soprar. Ressurreto, vem viver em mim com tua paz e teu amor sem fim. Tua santidade o mundo possa ver, tua graça e tua justiça vou viver. Eu não vou me esconder nessas lágrimas de aflição. Jesus, me encontre, vem me salvar. Faz-me limpo, faz-me santo. Eu nasci só pra te amar. Vem tua vida em mim soprar. Eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder.